A paz do Senhor, irmãos. Que a bênção, a paz, a alegria e a motivação do Senhor seja sobre a sua vida nesse dia, te dando convicção e certeza das coisas que se esperam e dos fatos que se não veem. Ou seja, enchendo-te de fé para crer nas palavras do Senhor e andar segundo a palavra do Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Jeremias. Hoje nós vamos ver o capítulo 6. O inimigo cerca Jerusalém. O inimigo está às portas de Jerusalém. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, fugi para um lugar seguro, pois o povo de Benjamim. Fugi depressa de Jerusalém. Tocai o chofar, a trombeta em Tecoa. Levantai o sinal em Bet-Requerem, porque já se avizinha o dia da desgraça que vem do norte, uma horrível desolação. Destruirei a ti, filha, a cidade de Sião, linda e formosa, com belas pastagens, para onde os pastores vêm com seus rebanhos famintos, armam as suas tendas ao redor dela e apascentam à vontade, cada um em seu próprio lugar. Preparai-vos para enfrentá-la na batalha. Levantai-vos, subamos em pleno meio-dia. Ai de nós, que no dia declina e as sombras da tarde já se estendem. Levantai-vos, marchemos durante a noite e destruamos as suas fronteiras, suas fortalezas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Derrubai árvores e erguei rampas de cerco contra Jerusalém. Ó cidade da falsidade, eis que está cheia de opressão. Como um poço faz brotar as suas águas, assim ela faz jorrar a sua malignidade. Violência, destruição. São as exclamações que se ouvem do lado de dentro de suas portas. Há continuamente diante de mim doenças e ferimentos. Corrigi-te, ó Jerusalém, ouve a minha advertência, para que eu não me afaste de ti totalmente e faça de ti um amontoado de escombros, uma terra desolada e deserta, assim diz Javé Todo-Poderoso. Eis que na terra de Israel não permanecerá ninguém, ela será respingada e ficará limpa como uma videira colhida duas vezes, como um lavrador zeloso colhe as suas uvas, assim repasses os ramos cacho por cacho. Mas, ó Eterno, a quem mais poderei eu pregar ou advertir? Quem me escutará? Os ouvidos dessas pessoas são incircuncisos, obstruídos, teimosos, um povo que não deseja ouvir-te. A palavra de Javé é para eles desprezível, não encontra nela nenhum motivo de satisfação ou prazer. Mas a ira do Senhor dentro de mim ferve a ponto de transbordar. Já não posso retê-la. Derrama-a, pois, sobre as crianças na rua e sobre os jovens que se reúnem em grupos, porquanto eles também serão atingidos e capturados, assim como maridos, esposas, idosos e até aqueles de idade bem avançada. As casas deles passarão a outros, seus campos juntamente com as suas mulheres, assim que eu estender a minha mão contra os que vivem nesta terra. Palavra do Senhor. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos. Profetas e sacerdotes agem do mesmo modo. Todos são falsos e vivem na prática do engano. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Shalom, paz, haverá paz. É o que costumam dizer, quando em verdade não há paz alguma, nem hoje, nem amanhã. Eles deveriam envergonhar-se da atitude abominável que demonstram todos os dias, mas sequer ficam ruborizados. Não, Eles não se sentem nem um pouco envergonhados em praticar o mal. Por isso eles cairão entre os que caem quando eu os castigar. Serão grandemente humilhados, assevera Yahvé. E o Senhor continua declarando: Parai sobre os cruzamentos e observai. Indagai pelos caminhos antigos. Interrogai pelo bom caminho. Agora, pois, caminhai por ele. Então alcançareis paz e descanso para vós. Contudo, replicastes: Não cremos nisto, não o seguiremos. Coloquei sobre vós sentinelas e vos orientei, dizendo: Prestai atenção ao som do chofar da trombeta. Mas replicastes: Não atenderemos às tuas ordens. Por isso, escutai, ó nações, contemplai, ó assembleia, o que se passará com este povo. Ouve, ó terra, ó toda a terra, eis que trarei desgraça sobre este povo, como decorrência dos seus planos malignos e suas maquinações perversas, porquanto não atenderam às minhas palavras e desprezaram os meus mandamentos. Que me importa o incenso que vem de Shevá, Sabá ou o cálamo aromático que de uma terra longínqua? Vossos holocaustos não são agradáveis nem me satisfazem, tão pouco são aceitáveis as suas ofertas. Por isso declarei a fé: estou colocando obstáculo diante desse povo, a fim de que pais e filhos tropecem neles, que vizinhos e amigos pereçam todos juntos. Assim diz o Senhor. Eis que virá um exército do norte, uma grande nação que está se mobilizando desde os confins da terra. Eles empunham o arco e a lança com habilidade. São bárbaros, cruéis e não têm misericórdia. O som que a marcha da multidão deles provoca é como o bramido do mar. Eis que já estão a caminho e vêm montado em seus cavalos em formação de guerra, com o objetivo de invadi-la, ó cidade de Sião. Logo que tomamos conhecimento das notícias sobre eles, as nossas mãos desfaleceram, a angústia se apoderou de nós, uma dor como de uma parturiente. Não saiais para o campo, nem andeis pelo caminho, porque o inimigo carrega espada e o terror está presente em todos os cantos. Ó minha filha, meu povo, veste-te de saco, luto e lamento, e revolve-te sobre as cinzas. Lamenta-te com o pranto amargurado, como quem chora a perda de um filho único, pois de repente o exterminador se abaterá sobre todos nós. Eis que eu mesmo o designei para examinador de metais e provador do meu povo, para que avalies e submeta à prova o procedimento deles. Afinal, todos eles são rebeldes, obstinados e propagadores de mentiras e falsas acusações. Estão petrificados, endurecidos em seus corações, como o bronze e o ferro. Foram todos corrompidos e vivem da prática da corrupção. Eis que o fole sopra com vigor para fazer boa separação do chumbo no arder do fogo, mas o refino segue em vão. Os malignos não são expurgados. Assim, os maus serão conhecidos como prata de refugo, porquanto Yahvé, o Senhor, os rejeitou. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra e que o Senhor nos dê o conhecimento e o discernimento para entendermos a sua palavra e entendermos o que ele tem para nós hoje, neste dia especial para as nossas vidas. Queridos, nós acabamos de ler o texto onde o profeta Jeremias está falando Mais uma vez, a cidade de Jerusalém, só falando a Benjamim. Benjamim era fronteiro a Jerusalém, Benjamim fazia parte, a tribo de Benjamim fazia parte do reino de Judá, era Judá e Benjamim formando uma só nação. E a cidade santa era Jerusalém, era Sião do Senhor, a filha amada do Senhor. E aqui o Senhor está dizendo para eles também, está falando para Benjamim: agora, pois, fugi para um lugar seguro, povo de Benjamim. Fugi depressa de Jerusalém. Agora, nos capítulos anteriores, nós vimos o Senhor falando para eles fugirem para dentro dos muros, para ver se encontravam proteção dentro dos muros. Agora o Senhor está dizendo: saiam da cidade, saiam de dentro dos muros da cidade, porque a cidade será cercada, a cidade será destruída, os muros da cidade serão destruídos e tudo nela será destruído por causa do pecado do meu povo. O meu povo que deveria apegar-se às veredas antigas, ou seja, à lei do Senhor, o caminho do Senhor, o ensinamento do Senhor, a palavra dada a eles desde a antiguidade por Moisés, quando Moisés subiu no Monte Sinai, e o Senhor deu a ele as instruções para o povo, e esse povo deveria andar segundo esta aliança, segundo esta palavra, mas eles se desviaram totalmente da palavra do Senhor, se corromperam como um todo. O texto vai dizer que desde o menor até o maior, desde a criança até o idoso, todos se corromperam. Os sacerdotes e os profetas também se corromperam. Os profetas que estavam no templo, os profetas do templo, aqueles que eram aceitos pelo governante, por Zedequias, que estava no comando de Joaquim, Zedequias e outros que lideraram Israel após Josias, que foi o último reformador de Israel, foi o último reformador de Jerusalém, aquele que tentou fazer uma reforma em Jerusalém, trazendo de novo, derrubando os postes ídolos, derrubando os lugares de adoração a Baal, derrubando e destruindo toda a abominação e chamando o povo ao arrependimento. Esse foi o último a fazer isso, porque depois dele, os seus filhos seguiram um caminho totalmente tortuoso, um caminho totalmente distante do Senhor. E então o Senhor agora está diante deles para fazer um acerto de contas, porque eles não andaram segundo a palavra do Senhor. E os profetas que profetizavam, eles profetizavam paz, paz, haverá paz. Na verdade, a paz que eles profetizavam era a paz entre uma guerra e outra. Ou seja, não há guerra, não tem guerra, não vai ter guerra, não vai haver guerra. Mas quando, na verdade, a paz que o Senhor quer, a paz que o Senhor tem tinha para o povo naquele momento e tem para nós outro, não é uma paz que é a paz que é entre uma guerra e outra. Não, essa é a paz que o mundo conhece, a paz que o Senhor tem e a paz que o Senhor quer para todos nós, é que nós sigamos a sua lei e sobre a sua lei caminhemos seguros, firmes e sem vacilar. Andemos de acordo com as suas promessas, andemos de acordo com as suas bênçãos. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, nós vemos as bênçãos e as maldições. Nós vemos uma lista de bênçãos para aqueles que andarem segundo a lei, se andarem segundo a orientação do Senhor, andarem segundo a palavra do Senhor, e depois vamos ver uma lista também de maldições que viriam caso eles se afastassem da palavra do Senhor. E entre essas maldições estava previsto já a destruição da nação por causa por causa do afastamento do Senhor, estava previsto pestes, estavam previstas abominações, estavam previstas toda sorte de desolação, porque eles não andavam na presença do Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, assim como o profeta Jeremias profetizou nos seus dias, chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo para voltar-se para o Senhor, e ele vai dizer que eles colocassem panos de saco, se vestissem de pano de saco e se deitassem na cinza, se colocassem na cinza, que era um costume deles, rasgar as roupas, vestir de saco, rasgar as roupas, jogar terra sobre a cabeça, deitar e sentar-se sobre cinzas, num sinal de humilhação diante do Senhor. O profeta chama-os ao arrependimento desta forma, para que o Senhor assim pudesse fazer retroceder a abominação que estava chegando, porque o exército babilônico já estava marchando em direção a Jerusalém, já estava marchando em direção a eles, estava perto, já não estavam mais longe. Quando o texto vai dizer que os pastores que estavam pastoreando saíssem ao meio-dia ou à noite, ou seja, esses pastores eram os pastores da Babilônia, não eram os pastores de Yahvé, eram os pastores que estavam vigiando não um rebanho para protegê-lo, mas vigiando um rebanho para matá-lo. Era o rebanho, e o rebanho era filha de era filha do Senhor, era Sião, era cidade santa, cidade formosa. Aí o texto vai dizer: destruirei a ti, filha, a cidade de Sion, ou seja, de Sião, linda e formosa, com belas pastagens, para onde os pastores vêm com seus rebanhos famintos, armam as suas tendas ao redor dela e apascentam à vontade, cada um em seu próprio lugar. Preparai-vos para enfrentá-la na batalha. Levantai-vos, subamos a pleno meio-dia. Ai de nós, que no dia se declina e as sombras da tarde já se estende. Levantai-vos, marchemos durante a noite e destruamos as suas fortalezas. Aqui o texto está dizendo, não são dos os pastores de Israel, mas sim fazendo uma alusão ao exército babilônico, chamando-os de pastores que estavam chegando, armando a sua tenda onde queriam, no lugar que queriam, marchando contra a cidade na hora que queriam, ao meio-dia, não esperando as horas da noite para ter mais tranquilidade para poder destruir a cidade. Não, eles marchavam e eles faziam o que queriam na hora que queriam. Por que que eles faziam isso? Porque o Senhor os tinha enviado. Eles estavam ali, não por eles estavam ali porque eles tinham sede de sangue, eles eram sanguinários, eles eram bárbaros, como diz o texto, mas eles tinham sido, ainda que eles não soubessem, eles estavam sendo, era guiados pelo Senhor. O Senhor os estava usando como correção, como vara contra Israel, como chicote contra Israel, como chicote contra Judá e contra Benjamim, por causa da sua abominação, por causa do seu pecado, por causa do seu adultério, da sua prostituição, dos seus cultos a ídolos, dos seus cultos a Baal, dos seus cultos aos Baalins, dos seus cultos a outros deuses, deuses que não eram deuses, deuses de pedra, deuses de madeira, ou seja, imagens que não podiam fazer nada, e eles prestavam culto e diziam que essas imagens é que estavam dando para eles prosperidade, é que estavam dando para eles a colheita, é que estavam dando para eles todas as coisas boas, quando na verdade não eram. E pior, eles faziam isso e ao mesmo tempo prestavam culto ao Senhor, ou seja, para eles estava tudo bem, era normal fazer isso, fazer as coisas do Senhor e fazer as coisas do mundo. Não, não é diferente nos nossos dias. Hoje não é diferente. Nós vemos muitos irmãos, muitas irmãs, muitos crentes, muitas pessoas que chamam pelo nome do Senhor fazer as coisas do mundo numa hora e na outra hora fazer as coisas do Senhor. Durante a semana, vão para os seus trabalhos, fazem as suas tramóias, falam mentiras, enganam as pessoas, falam falsidade, e fazem toda sorte de coisas que desagradam ao Senhor. Mas no domingo vão à igreja como se nada tivesse acontecendo. Durante a semana violentam suas famílias, violentam seus filhos, violentam todos aqueles que estão à sua volta, e no domingo vão para a igreja como se estivesse tudo normal, como se fosse tudo normal, como se a vida fosse assim mesmo, quando na verdade não é. O que o Senhor quer é paz em todo tempo. O que o Senhor quer é que nós o sigamos com seriedade e com retidão em todo tempo, que nós sigamos a lei do Senhor, a palavra do Senhor em todo tempo, para que ele não venha com destruição sobre nós. Muitas vezes, coisas que sobrevêm sobre as nossas vidas sobrevêm por causa dos nossos pecados. E nós ficamos perguntando: mas, Senhor, por que isso está vindo sobre mim? Eu sigo a tua lei, eu sou crente, eu vou à igreja, eu dou o dízimo, eu sou fiel ao Senhor. Mas será que é fiel mesmo? Será que está andando com retidão, com justiça, com equidade diante do Senhor? Será que há paz no seu coração? Será que a lei do Senhor está escrita no seu coração verdadeiramente? Porque é isso que o Senhor diz. A palavra do Senhor diz que ele mesmo escreveria nos nossos corações a sua lei, e pela sua lei nós andaríamos, pela sua palavra nós andaríamos. Muitas vezes as pessoas ficam lendo e leem toda sorte de livros, toda sorte de coisas, mas menos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor fica lá, enferrujada, só pega para ir no domingo. No domingo eles pegam a palavra do Senhor e vão para a igreja. Abre o texto que o pastor manda abrir ou a pastora manda abrir, leem aquele texto, fecham e durante a semana não leem mais. Não abrem a palavra do Senhor, não sabem, não conhecem a palavra do Senhor, não atentam para a palavra do Senhor. Quando nós devemos meditar, a palavra do Senhor diz assim: bem-aventurado aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Eles são como árvore plantada junto a ribeiros, que no devido tempo dará o seu fruto. E o fruto será como árvore plantada junto a ribeiros, cujos frutos darão no seu tempo certo. Mas essas pessoas que andam fazendo aquilo que não é a vontade do Senhor, como fazia aqui o povo em Judá, em Benjamim, em Jerusalém, na Cidade Santa, faziam, eles estavam fazendo culto. Provavelmente essa palavra que Jeremias está dizendo aqui no capítulo 6, essa palavra tenha sido dita, segundo os historiadores, segundo os pesquisadores, os teólogos, talvez essa palavra provavelmente tenha sido dita durante uma das festas de celebração ao Senhor, uma das festas segundo a lei do Senhor, determinada lá no livro de Êxodo, para as festas do Senhor, uma das festas do Senhor. Mas eles estavam em festa ao Senhor e ouvindo uma palavra contrária do Senhor para as suas vidas. Ou seja, Deus dizendo assim: olha, eu não aceito os seus holocaustos, eu não aceito as suas ofertas, os incensos que vocês queimam diante de mim, para mim não tem nenhum valor, vocês compram caro, é de especiarias, tem cheiros bons, mas adiante de mim cheira mal, porque o que cheira diante de mim, não, eu não quero cheiro de incenso, eu quero cheiro de vida. E vida transformada, e vida íntegra, vida nova, vida cheia da minha presença. É isso que eu quero diante de mim. Aí sim vocês poderão trazer os incensos, poderão trazer as ofertas, poderão trazer os holocaustos, e eu agradarei deles. Isaías vai dizer que não é de holocaustos que o Senhor se agrada, mas ele se agrada do direito do órfão, do direito da viúva, do direito ao necessitado. É isso que agrada ao Senhor. E aqui, quando o texto vai dizer que eles são como uma parreira que foi colhida duas vezes, em Israel isso não era feito, isso não era permitido, porque fazia-se a colheita e não colhia-se todos os frutos. Alguns frutos eram deixados para trás, eram deixados, porque depois que eles faziam a colheita, os pobres também tinham que fazer a sua colheita, e faziam a colheita na terra daqueles que tinham mais. Aqueles que eram prósperos deixavam parte daquilo que tinham para ser colhido pelos pobres. Lembram do livro de Rute? Quando Rute sai e vai ao campo de Boaz colher as espigas após os segadores, então é assim que era em Israel. Eles colhiam, mas não colhiam tudo. E Boaz ainda vai dizer: olha, deixe essa mulher nos seguir, não importa que ela seja estrangeira, não importava se fossem estrangeiros, importava é que parte eram deixados para os pobres e para os estrangeiros. Porque todos precisam viver, todos precisam sobreviver, todos precisam de sustento. E o Senhor pensou em tudo quando fez a terra. O Senhor não quer que alguns detenham tudo e outros não tenham nada. O Senhor quer que tudo seja repartido de maneira justa, de maneira equivalente. O Senhor não quer que uns tenham tudo e outros não tenham nada. Isso é desonesto diante do Senhor, isso é iniquidade diante do Senhor. Por isso, para o povo de Israel, eles colhiam, passavam colhendo, e parte da colheita era deixada para trás, não colhiam tudo. E eles deixavam parte, porque depois vinham os pobres colher. Eu lembro, queridos, quando eu era criança, meu pai era agricultor. E ele colhia, e ele fazia colheita, e sempre, e depois da colheita, e que ele guardava os grãos, vinham as pessoas pobres da região colher também. Eles iam e pediam se poderiam fazer a colheita após ser tirada as sementes do campo. E meu pai sempre autorizava, e meu pai sempre dava ordem aos que estavam colhendo, para que sempre deixassem alguns feixes, que se fosse feito de feijão, que deixasse alguns feixes de feijão, que deixasse espigas de milho, que deixassem parte da colheita para ser colhido por aqueles que viriam depois, que eram necessitados e pobres. E sabe o que meu pai fazia? Eles iam, colhiam e não era e vinham e vendiam para o meu pai. Meu pai comprava deles por um preço. Desculpa, queridos, aqui o celular deu problema e foi cortado a gravação. Mas dando continuidade, eu lembro quando criança que meu pai, que era agricultor, ele fazia colheita e depois de fazer a colheita, enquanto estava fazendo a colheita, ele dava ordem aos trabalhadores para que sempre deixassem uma parte da colheita para os pobres que viriam depois colher após eles. E sempre era deixado. E depois eles vinham, colhiam, os pobres vinham, colhiam e vendiam para o meu pai. Meu pai pagava para eles aquilo que era dele mesmo, mas ele comprava e pagava um preço justo para eles, para que eles também tivessem mantimento, para que eles também tivessem o que comer. É assim que era assim em Israel, e é assim que deve ser nas nossas vidas, é assim que deve ser na nossa casa. Nós não podemos espoliar os pobres, nós não podemos fazer aquilo que é desagradável ao Senhor. Nós precisamos fazer aquilo que é agradável ao Senhor, porque aquilo que é agradável ao Senhor é justiça, e justiça agrada ao Senhor, e justiça é o que o Senhor requer de nós. Justiça quero e não sacrifícios, é o que o Senhor nos pede. E aqui nós vemos Jeremias tratando disso com o povo, mas falando que aqueles que viriam e que entrariam em Jerusalém e que destruiria a cidade, eles não fariam assim, eles não tratariam assim os pobres, antes, pelo contrário, eles destruiriam ricos e pobres, todos seriam destruídos, do menor até o maior, do mais novo até o mais avançado em dias. Este também seria destruído, seria levado cativo ou seria morto pela espada. Aqueles que não fossem levados para a Babilônia como cativos, como escravos, como povo para morar em outra terra, porque muitos não foram escravizados, mas foram levados para a Babilônia, para morar na Babilônia, para fazer a sua vida lá, para começar, recomeçar a sua vida lá. E outros foram feitos escravos, e muitos, muitos morreram, e morreram pela espada de Nabucodonosor, que foi usado pelo Senhor para corrigir o povo, não para destruí-lo por completo. O Senhor não vai destruir o povo por completo, ele vai deixar um remanescente. O Senhor sempre deixa um remanescente fiel para recomeçar na esperança de recomeçar uma nação nova. E no caso de Israel, no caso aqui de Judá, quando foi levado para a Babilônia, eles foram e lá ficaram 70 anos escravizados, 70 anos exilados. E ao fim de 70 anos, quando cai a Babilônia, e os medo-persas assumem o poder, Israel é liberado para voltar à sua terra, sobre o comando primeiro de Esdras e depois de Neemias. Depois você lê o livro de Esdras e Neemias e você vai ver o retorno do povo a Jerusalém, o retorno do povo à cidade, como eles encontraram a cidade, quão desolada, quão horrível estava a cidade, quão destruída estava a cidade. O templo estava destruído, o altar tinha sido destruído. Tudo era abominação ali naquela terra, tudo era miséria. O povo vivia, aqueles que tinham ficado na terra, que foram os pobres, os miseráveis, ficaram na terra. Esses Nabucodonosor não quis nem levar para a Babilônia. Esses ficaram na terra e ficaram sob uma miséria horrível, horrível, horrível. Então, e esses passaram por grandes momentos de provação também. Uns porque foram levados para Babilônia, e outros porque ficaram na terra. E na terra eles foram procurar abrigo no Egito, foram procurar abrigo em outros lugares, mas para onde iam não achavam, porque não havia paz sobre eles, a paz do Senhor não estava sobre eles, porque a paz do Senhor não é ausência de guerra, e sim a palavra de Deus escrita no coração, escrita na mente, escrita no coração deles, para que eles guardassem e para que por ela eles andassem. Essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. O Senhor tem para nós bênçãos e maldições. Hoje nós temos que escolher, meus irmãos. Nos dias de Jeremias, o povo escolheu, e o povo escolheu a maldição. Eles escolheu não arrepender-se e não voltar-se para o Senhor, não ouvir a voz do profeta. Hoje nós temos a oportunidade de ouvir ou não também a voz do profeta Jeremias, que nos chama ao arrependimento. Se nós voltarmos, se nós nos arrependermos e voltarmos para o Senhor, nós encontraremos e nós viveremos sobre as bênçãos do Senhor, descritas lá em Deuteronômio, capítulo 28. Depois você lê as bênçãos e as maldições decorrentes daqueles que obedecem e daqueles que desobedecem ao Senhor. E você verá quão grandes bênçãos tem o Senhor para nós, mas também quão grandes destruições tem o Senhor para aqueles que desobedecem, para aqueles que não amam a sua palavra e que por ela não andam. Meus irmãos, o Senhor aqui vai dizer: ó filha linda, linda Sião, volta para mim. Mas eles não me deram ouvidos, diz a palavra do Senhor. E o profeta vai dizer: eu estou sentindo dores, eu estou sentindo uma angústia, a dor e a angústia me tomam, porque eles não querem ouvir a palavra do Senhor, os seus ouvidos não querem ouvir a palavra do Senhor, eles não têm prazer na palavra do Senhor. O profeta sofria dor, a agonia, porque ele sabia o que estava vindo sobre o povo. Mas o povo ouvia, mas não abria os seus ouvidos para entender. Eles tinham ouvidos, mas não ouviam. Eles tinham olhos, mas não viam. Não adianta ter olhos e não ver, ter ouvidos e não ouvir. Nós precisamos ter ouvidos e ouvir, mas ouvir a palavra de Deus, ter olhos e enxergar, mas enxergar os caminhos do Senhor, porque esta é a vontade do Senhor para nossa vida. O caminho do Senhor é plano, o caminho do Senhor é bom, o caminho do Senhor é bom para nós caminharmos por ele, para nós andarmos por ele e assim nós estarmos na sua presença. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero convidá-los hoje a retornar ao Senhor, a voltar para o Senhor, a fazer uma aliança para o Senhor, a vestir-se de pano de saco e sentar-se sobre cinzas, ou seja, arrependei-vos enquanto é tempo, arrependei-vos dos seus pecados, das suas abominações diante do Senhor, para que vocês não passem pelas mesmas coisas que passou Jerusalém, que passou Judá e que passou Benjamim, mas que vocês possam gozar das bênçãos descritas em Deuteronômio capítulo 28, as bênçãos do Senhor descritas para aqueles que o amam e andam segundo a sua lei. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida e sobre a sua vida permaneça hoje e eternamente, em nome de Jesus e para a glória do nome de Jesus. Que a bênção do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja sobre você e sobre você permaneça, hoje e eternamente, até o dia de Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos. E encerrando essa palavra, eu quero também deixar uma palavra para a missionária Vívia, nossa irmã em Cristo e missionária Vívia, que tem nos ajudado muito nesse trabalho, tem nos ajudado muito com o blog, tem feito o trabalho do blog, tem feito com muita dedicação e com muita alegria e com muito temor diante do Senhor, porque ele é serva amada do Senhor. Eu quero pedir a vocês a oração de vocês por ela e por sua família, pois ela perdeu o seu pai nessa noite passada, seu pai faleceu e ela está de luto, ela e toda a sua família. Então, oremos por ela e oremos por sua família, para que o Senhor possa consolá-los em nome de Jesus. Vamos orar por ela agora. Senhor, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, agora eu coloco a vida da Vívia diante do Senhor, coloco a vida da sua família diante do Senhor e te peço que o teu Espírito Consolador seja sobre eles, seja com eles, dando consolo, dando conforto, enxugando dos olhos a lágrima, e trazendo a ele, Senhor, o refrigério, Senhor. Em nome de Jesus, nós os abençoamos e nós os entregamos nas tuas mãos, para que o Senhor trate a sua ferida, para que o Senhor sare as suas feridas agora, para que eles possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. O Senhor recolheu o teu servo, o Senhor o levou para si. Ele era teu e o Senhor o recolheu para si. Louvado seja o teu nome e que essa palavra possa ser também a palavra de toda a família, que essa palavra seja conforto para toda a família, sabendo que ele está contigo, descansando no seio do Senhor, esperando o dia da ressurreição, para que todos nós possamos estar juntos novamente. Em nome de Jesus, nós os abençoamos e os entregamos nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Glória a Deus.